que eu não faça. Guardo inteiro em mim a casa que mantei um dia pelos ares e a reconstruo em todos os detalhes intactos e implacáveis. Eis aqui. We'll be right back.